Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não pede por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. E olha nos olhos de quem diz que te quer. Diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier. Apaga essa luz agora. A chuva já cai lá fora. Só cola o teu corpo no meu. Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo. Bem do jeitinho que a gente entende. É meu porto seguro. Tô te querendo, eu juro. Que é no escuro que você me acende. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não pede por esperar. Apaga a luz, não manda temer. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. Yo, vou te deixar à vontade. Larga tudo aí, vem me encontra mais tarde. O cheiro da sua pele inebria e invade. É chama que até sem oxigênio se arde. Eu quero te falar tudo que eu mais quero. Quero a vida do seu lado e começar do zero. Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais. Pra te ver bem mais que feliz, eu te juro sincero. Oh, yeah. Fica comigo, baby. Sabe, eu posso te amar pra sempre. Sei cada resposta pra cada pergunta que você faria um dia sobre pertencer. Olha só o meu pano agora. Te levo pra ver o mundo lá fora. Férias de verão, embora, bora. Ou até roubar um banco, bora. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não pede por esperar. Apaga a luz, não há nada. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz e deixa.